Yeah, yeah, yeah. Tô disposto pra ver meu fascínio. Atirador de elite, olho clínico. Não vou escutar tu falar, a segurança se coça. Pode tentar embaçar, mas essa borda já é nossa. Despretensioso, foi no meu lugar. Casamento injusto, passas no altar. Mas que mundo injusto, bem cheia de riso. Quanto mais eu piso, mais ela quer dar. Descaso da minha parte, ou melhor planejamento. Bem treinado, eu não acredito que cê tinha acreditado que ia mudar minha opinião, foi tudo em vão. Que tentaram me falar quando eu já tava bem chapado. Não acha que eu sou pato na menor pra esses papos de boteco. Orelhadas e chavé que eu passo reto. Simpatia é só em Marte, não é assim que o carro anda. Cê não vai me conquistar me pondo um teco. Mais do que carro em moto, MCs provem no ralo. O descaso não é por acaso, o ralo é mais largo, H.A.S.O. Festa lotada, o calor, MCs provem no ralo. O descaso não é por acaso, H.A.S.O. O lago é mais raso, arrombado, falou. Morcegos alimentam seu vício, é festa no porão do edifício. O precipício é logo ali, é só o início, Mohamed Ali. Galo bom de briga com Mike, boxer da antiga em Cali. A rapariga me pede campari, ela se estiga com bonde no baile. São energias e olhares e poesias vulgares, e na frequência sintonia há milhares. Indecência anuncia sapiência, putaria. Eu não tenho paciência pra faltar de inteligência. Sabedoria pra escolher a gata persa. Chama as amiga pra fechar a conta certa. Duas pra um me interessa, bebe ruim, não tem pressa. No final my bad room pra completar a peça. E não adianta falar, pela alça cu e gritar. Eu não vou considerar, se tu vier pra forçar. Querendo manipular, você vai ter que pular. Daqui pra outro lugar, né, má? Porque o santo aqui é forte. Cartel é zona sul e Raikais é zona norte. Abençoa São Jorge, que a rima tá no porte. Que a alma voa. Egos inflados vão cegando vermes sem glórias. Malditos bastardos, otários, morrem otários. Nós somos ricos sem joias. Deixa vif, eles querem atalhos. Mas relíquias são raros, sábios gritam calados. Valores continuam invisíveis aos olhos destreinados. Tupiniquim sem mainstream, sim. Eles invejam bens que têm prazo de validade, neguinho. No fim, vão se matar sozinhos. Não vai sobrar ninguém, cês vão cobrar de quem? Veja bem, onde pisa, cartel Raikais. Onde a garoa encontra a brisa, o sagaz. Pede o veneno, mas não se contamina, jamais. Mais do que carro em moto, MCs provem no ralo. O descaso não é por acaso, o ralo é mais largo, H.A.S.O. Festa lotada, o calor, MCs provem no ralo. O descaso não é por acaso, H.A.S.O. O lago é mais raso, arrombado, falou. Tendo estado de consciência plena, vivo sem vínculos, círculos sociais. Esse ficam parte de um problema, meu desgaste é sempre um tema. Ação não se condena, quando me olharam torto a consequência foi interna. Não se faça de vítima, somos todos autores, compondo o cinismo das dores, pintando sem cores, convém. Beijos sem sabores, mulheres que querem, dizem, na espera de beleza eterna, dinheiro dispensaram minhas flores. Pensem em sonhos amadores, inspirando cantores. A fantasia crônica que molda alguns valores, respaldo alguns fatores, desbravo seu íntimo. Sinto que como Paulo Coelho conhece o místico, eu prefiro síndico, reação dos racionais. Simbologia ancestral, regida a força do espírito. Sempre foi cíclico, então já tanto faz. Tudo bem, somos nós, outra vez, por vocês mais.